não se encontra em qualquer lugar. Os amigos são assim, mesmo longe sempre vão estar no coração. Por mais que passe o tempo, não destrói o que ficou no pensamento. São anjos que Deus enviou em minha vida, eu sei, que viveram a mesma. Abençoa.